manifestou em carne, o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Para isto se manifestou em carne, o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Na cruz realizou feitos notáveis, os quais devemos considerar. Ali Deus julgou a humanidade, o pecado, a carne, as doenças, a morte, o mundo. Para isto se manifestou em carne, o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque nele está a divina semente. Jesus, que veio de Deus, o guarda, e o maligno não o pode tocar. Se manifestou em carne, o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Nessa palavra da cruz devemos confiar, pois ela é poderosa. Devemos confiar, pois ela é poderosa. O Evangelho do Reino anunciar.